Hoje DJ Bruno Prado, o mágico dos beats. Tu tá louco de bala, tu tá no twin. Tá louco de bala, tu tá no twin. Tá no twin, tá no twin. Pega o universitário pra fora e deixa pra mim. Pega o universitário pra fora e deixa pra mim. Travei, travei, travei, travei. Oi, chapadão de bala, love de um lança que o bafo. Tá no twin, tá no twin, tá no twin, tá no twin, tá no twin, tá no twin.